attempting to absorb a body, and Ryle's killing. Já tá muito frio, não dá pra puxar praia. Eu falei que isso me incomoda, ela disse que é karma. Eu tô voando, quero aproveitar antes que eu caia. Tentando sarar da ferida que tá na minha alma. Que eu nasci pra escuridão, nego, olha pra minha pele. Eu vou contar uma mentira, já que a verdade te fere. Deixei meu conforto na dor, eu não reclamo. Eu não sei o que amor, ela tá me ensinando. Garotas me ligando. Isso só inflama meu ego. É que eu não preciso mais dele. Eu fingo que eu sou cego. Agora eu sou mágico. Eu fiz minha grana sumir. Não preciso de ninguém pra me dizer pra onde ir. Porque eu conheço meu caminho. Eu tô sozinho. Mas é melhor do que andar com seu pupinho. O que tu faz? Eu já fiz mais de uma vez. Eu ainda não fiz a minha vez. Que eu fiquei sem opção, então não solta minha mão. Cê sabe que se vento um pouco eu já sinto um furacão. Queria que fosse mais fácil pra abrir meu coração. É que eu aprendi desde cedo a pegar o lixo no chão. É que eu não me sinto à vontade pra falar como eu me sinto. Se for fora da minha arte, eu sinto que eu tô mentindo. É que ninguém liga mais pra isso. Que falsidade, eu acho que eu não perdi de verdade. Que novidade que eu mudei a realidade. Porque isso é verdade. Sinto falta de tudo que abandonei. Liberdade. Até queria te falar tudo que eu sei. Sou covarde. Só não colo com esquisito. Porque não chora a maldade. Que eu mudei a realidade. Mas eu pequei, isso é verdade. Sinto falta de tudo que abandonei. Liberdade. Até queria te falar tudo que eu sei. Sou covarde. Só não colo com esquisito. Porque não chora a maldade.